39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Pastor 39, Então, vai conhecer a autoridade de olhar e manter, se não der. São 39, decorado os 2, 3, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. São 2, 0, 2, 1, 8, vai ser 39. Pastor 39, contato Romeu de Colagem, suba via Colégio Bravo para o número de voo 080. Para o 080, Pastor 39, saída Colégio Bravo. São Gosto, hoje é a vento no 30 graus, 129, ajuste 020, é quase 4 já. Pela 230, qual é a velocidade indicada? 289, foram 2 milhares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1271, busca para 2010, autorizado, final do procedimento 1686, está uma zona estabilizada. Positivo, 2 no PEC, 0020, autorizado, final de 3, 1, 2, 1, 7, 9. 39, vem direto para lá. Pastor 39, direto para lá. Oficial, decorado os 25, chama o controle 120, 180. 208, ontem, oficial. Controle, bom dia, Papatango, ontem, oficial. Papatango, oficial, oficial, contato na decolagem, sobre a via Coral 1, Bravo, para nível de voo 1100. Coral 1, Bravo, para nível 1100, ontem, oficial. Uno 260, retira para 3009. Uno 260, retira para 4006, já chegou ao cimento 9020. 4000, Uno 260. Como você é chamado de peso? 1315, outra coisa. 1315, copiado. controle, o Oscar Serra solicita a mudança de regra da presente, o nível 085, informando que nossa radial de saída é 250, seria 250 para a radial. Foi Salvador, Matia, Gol 2 anos, 7 horas, CLS da 1-0, baixar e travar. Contato de volta, 3304, vou direto Alefa. Direto Alefa, 3304. Já liberando o eixo pista 17. Vento 1-0 graus, 1-2-9, altímetro 1-0, 2-0. Cheque o trem, vou autorizando. Continua, baixar e travar. Se encerra, tudo mantenha 065. Vai fazer o 065. Salvador, bom dia, para falar meu mais terra louca. Colado na sua, colado na sua, escuta com o perfil da árvore. Atalme o Mike Serra Golf, contatora a decolagem, suba via Argo 1 para nível de voo 100. Via Argo 1-100, Mike Serra Golf. Serra, confirma de tudo que passa. Tá mantendo 065, Argo Golf Serra. Tente manter, né? Então, gosta do Serra, se ele está determinado, chame e se firma a frequência 1.985. Confirma, então, gosta do Serra, estamos a 10 dias. Gosta do Serra, chame sempre e se firma 1.985. É 3 pontinhas, espera dar 1.0, está pronto, está fechado, é qual o imediato depois do colégio da curva. Mantenha a posição em aguarde, que é 3663, informe o sequenciamento de 2 aeronaves para pouso. Tente. Por exemplo, se você falava de verdade, não está aguarde. Tente. 7-1-3-0. 3-6-0-4, reposto passando no nível de voo 1-6-0. Vou reportar 1-6-0, tá? 3-6-0-4. Mastor 3-9, reposto atingindo no nível de voo 1-0-0. Salvador, bom dia, voa no 230. Voa no 230, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 230. Aqui está a bolsa, reposto, atingindo o 3.000. Você vai botar? Está atingindo o 3.000 no momento. Tente mais que a bolsa. Solo 3-5, libera a direita, chama Solo 1-2-1, decimal 9. Libera a direita, chama Solo 1-2-1, decimal 9, Gol 2-1-7-1. Nossa antena está sendo posicionada. 7-3-0, Serra, vai, rastreia uma antena, libera a restrição, vai passar, atingindo ou passando a água. Solo 230, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 11 nós. Eu de pouso, pista 10, boa, 230. O plano mantém a 065, o acho que você quer. Quando possível, confirme novamente o chamado de pouso. 1-3, 1-1. O plano. Agora passado 17 minutos. Gente, reporte a 406. Thank you. 29, reporte passando Coral. Ponto 3304, chame centro Recife, na frequência 128.8, carinha nativa 126.0. 128.160, obrigado. Capitão Gosta, muito bem informe. Autorizada a chegada por MED 1, deixa e mantenha nível de voo 090. Eu te libero a direita, fechando o chale 121, do sinal 9. 209. Direto Alefa. Direto Alefa, mais que Alefa. Esta vítima de forma corrida, deixe mantendo o voo 190. 39, sem decolagem autorizada, pistando 0. A 3663, decolou aos 40, controle 120 do sinal 8. Salvador, eu tenho a 3663, bom dia. A 3663, com sumba e mantém nível de voo 340 via Salvador São João. 340, transfiro o Águia 3, senhor. Negativo, mantém o chute saída. Então, gosta de buscar qual foi a atitude que está montando? Só que você também está respondendo essa busca. Você é só um estandar normal e aidente. Golf, achando identificação, e Bomed está interceptando a chegada Bomed na posse melhor do descida. Amostra vista de uniforme reautorizada a descida até nível de voo 080. Autorizado 080, controle Léo 120.1. Uniforme, autorizado chamar na sua companhia para tomar uma ação do seu voo, bom voo, nossa bolsa, Serra, corrigindo nossa bolsa, Serra. Okay, approve the check, sent into section, come to cross runway 17, off to the skill. 1363, confirma quantas milhas ainda, o seu plano de vir. Pode voação, vou dar presente já. O SAM 3663. Você tem uma tempo de letra já? 1363, vai direto ali. Obrigado, senhorita. Mostra Vitor uniforme, deixa para 2006, altímetro 1020, autorizado final do procedimento LS que foi estona zero informe estabilizada. And to approve the taxi back and back Mike to Lima, and Lima call ground 1200 now 1 to continue taxi. Santa Teresa vai direto na Terra da Conquista. Voado direto na Terra da Conquista, muito obrigado, Max Ferragu. 3663, chame centro do Recife em 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 2835, 1238, obrigado, manda mais 3. Quando o 286 sem identificação, desça para nível de voo 1900 via chegada a Bomé de Ono. Bosta Papagolfo, desça para nível de voo 080. Palme Mike, Zago, se estará terminada 40 milhas oeste de Salvador, chame centro de Recife, 128, decimal 8, caso negativo, 12000, decimal 0. Agora Recife 288, setup 260, obrigado pela disponibilidade. Pedir informe, chama turno 198, decimal 95. Bom dia, papai, agora que eu vi o telefone. Sinal do LS, X-ray. Gente, continua a aproximação, na autorização de peso. Poder confirmar, vem. Portanto, na aeródromo, 120 graus, com 11 de nós, altímetro 1020. Meio avião utilizado desse tem nível de voo 090. 090, tá? 3, 2, 3, 3. E confirma a direção do vento só para saber se que é 120 graus, com 11 nós, 120 graus com 11 nós. Muito obrigado por seguir para o pouso 1-0 aqui ali, meu irmão. Tempo. Primeira, confirma essa velocidade indicada. Se alto e autorizado a deixar de ter nível de voo 080. Saiu o número 1 na aproximação. você não é autorizado a voar direto do ano. Para 2 horas, graças a 3,5 para 2 mil. Eu não vou te informar que está na aeronave nessa situação de uma hora, menos em 2 milhas, passando 065 até o 050, o tipo Charlie 402. Ainda disse, mantenha o nível de voo 070. Ok, 070, 14 horas, 3,5. Apagou o sinal que está passado pela esquerda. Foram em 3321 e disse que tem nível de 0070. Patagosto, reutilizado a descida até 3.100 centímetros, 1.020. Entre os 18.6, deixa para a nível de 0.060. 0.060, a descida para nível de 0050. 0050, só 3206. Oscar Wolf Q, it's clear to line up and take off runway 10, wind 112 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off, Oscar Wolf Q. Wind 112 degrees, 12 knots. Salvador, voo 2179, gente da informação November, para autorização a São Paulo, nível 380. Entre o 386, desça para 2010, altímetro 1020, autorizado o final do procedimento ILS-6, sonozano foi estabilizado. Temativo Brasil, via de 20, reportagem estabilizada na S-3, da beira do pé. Vamos para interceptar o posto calibrador com direita na prova 050, base para a descida. Confirme o código alocado. Muito bom dia, estou em contato visual, o tempo autorizado, pista 10, vento 120 reais com 10 nós. Depois 10, 3286. Homem, mantenha-se a palavra 100, confirme heading 2, Sierra November, Tango Romeo. Heading 2, Sierra November, Tango Romeo 320, is clear to flap to flight level 100 without restrictions, I'll take a kilo. Acabamos de fazer um plano onde estamos no meu confine e estimite to arrival. We are estimating time to arrival 1500, sir. I'll take a kilo. Confirmed. Yes, sir. Roger, reporting reaching 100. We'll report reaching 100, I'll take a kilo. E tem um vídeo que confirma a localidade de Procésio, Valença? Copiado Cairo, Cairo, o Vitrine do Juliette. Papagô, se correu 1 na 95, bom pro Oscar, Papagô? Oscar, Papagô, prossiga. 50, zero segundos de fibra. Da visual, solicita taxa na direita, é 107. Gente, pode para modificação do plano? Pronto, vai reportar. No solo 06, liberar à direita, deixando o solo em 1219. Direita 219, 306 também. Apagou a sua cifra, trem baixado e travado, cancela o plano, bate pela direita. Apagou o plano cancelado agora 06, bate pela direita, reporte nacional da 17, ótica para apagou. Pronto, trabalhar na final da 17. Identificação, desça para nível de voo 050 via chegada do Mediona. Charlie Hotel tem decolagem autorizada, pista no 0, já Antônio 30 graus com 99. Pista 17, vento 130 graus com 10 horas. Pouso autorizado, 17, Papatango Vitor Charlie Hotel. Decolando agora 08, controle 120 do sinal 8. 120, muito detalhado. Controle de Salvador, mais um dia, Papatango Vitor Charlie Hotel. Papatango Vitor Charlie Hotel, fantasma da decolagem sobre via Conde para o nível de voo 090. Parece que a parte visual com o campo. noite, Vitor 1 2 Leste, para instruções de pouso, chame torre 1 noite, decimal 95. Vitor 1 2 Leste, para o site final da 97, reporte na... através da RINAR. Controle Salvador, muito bom dia ao 2708, ciente da informação ATIS, da descida. Ao 2708, bom dia, sem identificação, desça para nível de voo 100, via chegada Bomed 1. Chegada Bomed 1, só confirmando, é o 2780, autorizado via chegada, o azul 2780. Regime 2780. Bom dia, professor. Zero 08, livre da Terra, reporte para cruzamento da ONU 028. Passando o Vitorino de Juliette, tem posto autorizado por pela SAT, já em torno de 0 graus com 12 nós. Posto autorizado para 7, Vitor 08. Quatro deixa via para 2006, autorizado final do procedimento LFX6, que são as horas informes estabilizadas. Estão estabilizados, horas avançadas. 2780, 2780, vou autorizar a descida em nível de voo 050. 050, 2780, azul. 2705, nível final. Gente, tá passando Vitor Charlie Hotel, planilha foi cancelada 1-3-1-7, mantenha 075 sobre a regra de voo visual. 075 visual, o Richard tá ligado. Alpha change 1318, climbing visual conditioners 105. 105, 3, 4, 5. Gente, Júlio, até a próxima.